A número 1 na folia. Bem, amigos da Rede Fronte, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta edição especial de carnaval do programa Fronte Transamérica neste sábado 25 de fevereiro de 2017. Cobertura aqui do evento fictício mais badalado da região das Três Fronteiras. Mais badalado depois do show fake do Ed Sheeran na Fartal, né? O Carnafronte 2017. Até meio-dia você confere a transmissão ao vivo aqui do Sambódromo da Esquina da Federal. E aqui você sabe, né? Caiu, dançou. Ao meu lado, analisando, comentando, informando e fazendo de tudo um pouco, graças ao seu poderoso, impecável e exclusivo sinal 4G. Só ela tem uma internet assim, viu? Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Hoje é dia de folia. Exatamente, quero ver aí você fazendo muitas dancinhas e coreografias ridículas aí no seu servidor, né, carnaval. E espero poder contar também com a sua participação, ouvinte Transamérica, através dos nossos canais de interação. Pule conosco, hein, Transamérica Foz, a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, Transamérica Foz no Instagram. Nós prometemos não postar nudes, tá, pode seguir. 3028-2828, o telefone fixo, mas se bem que não adianta ligar porque estamos aqui na folia, né? O telefone no WhatsApp, contato 45988-282828. Preparada para o seu primeiro carnaval aqui no Fronte, Mulher do Gogli? Mais do que preparada, Guilherme. Turabinada. É, bem que eu notei que a senhorita está mais alegrinha, digamos assim, no dia de hoje, né? Então explique para os nossos ouvintes uma coisa. Por que é que o carnaval deste ano não está sendo na avenida? Por causa da pecúlio, Guilherme. Como assim, por causa da pecúlio? Folia antes da hora, Guilherme. Tipo micareta? Tipo contrato suspenso. Obra atrasada. Parada. Abandonada. A avenida não ficou pronta. A folia mudou de endereço. Todo mundo da organização já deu uma sambada na esquina da Federal. É, esquina da Federal, a nossa passarela 2017, onde o lema é pular pra não pular. E fica aqui a pergunta do milhão, né? Quem será que vai pular neste carnaval, hein? Estamos no esquenta do Carnafronte, daqui a pouquinho tem início a programação oficial com o concurso Propina Veneno, a escolha do Rei Momo bolsista e também da Rainha Cargo Comissionado, desfile das escolas de samba, com a presença confirmada das escolas Unidos da Pecúlio, Acadêmicos da Tornozeleira, Bandidagem Independente de São Miguel, deixa eu ver aqui quem mais, Obras de Ouro e Unidos da Organização Criminosa. Que beleza, hein? Tem também o desfile dos blocos, concurso de fantasia, a programação Caixa 2, digo, programação paralela, também a apuração dos resultados. Você confere aqui tudo isso até meio-dia com transmissão ao vivo e exclusiva aqui na Transamérica. Afinal, quem mais poderia inventar uma folia dessas, né? Carnafronte 2017, que tem como bebida oficial caldo de cana. Eu disse caldo de cana. Lavanderia Artigo 22. Lava tudo, até a sujeira mais grossa. Lavagem a quente e a frio. Limpeza completa, sem deixar rastros ou resíduos. E a festa está só começando, mas já tá bonito, tá gozado. Participação do ouvinte aqui no WhatsApp 45988282828. Vamos ouvir aqui a gravação. Tem que pagar pra entrar? No Carnafronte? Tem não, amigo. Aqui você já está pagando tudo e faz tempo, viu? Zelex, a tornozeleira eletrônica dos campeões. Disponível nas versões LED, GPS e tornozeleira musical. Público chegando já aqui no Sambódromo da Esquina da Federal. E como é bacana, né, ver a participação popular. Uma galera aí como a dos carnavais de antes. Gente pacífica, gente de bem, gente ordeira, carregando aí saquinhos com ovos, tomates, saquinhos de urina, mas tudo no maior respeito, né? Na maior alegria, todo mundo aí só esperando respeitosamente o camburão alegórico passar. Que beleza, né? Mulher do Gogli, ainda temos um tempinho antes da folia começar de vez, né? Eu até preparei aqui um comentário, porque nós sempre iniciamos o fronte com o quadro Linha de Frente. Mas agora com essa barulheira aqui começando no Carnafronte, acho que não vai rolar não, né? Sobre o que eu ia falar, mulher do Gogli? Algum comentário inteligente, Guilherme. Cheio de frases de efeito. Falando de moral e honestidade.

vencido, veja a luz no fim do túnel, a corrente tá cerrada. Como meus punhos, vai dizer que você é o perdedor. Daqueles que quando sua família precisa ser dar no pé, vai dizer que você prefere o ódio ao amor. Então me diz, neguinho, qual é? Essa onda que tu tira, não é? Essa marra que tu tem, não é? Tira onda com ninguém, não é? Qual é, neguinho, qual é? Essa onda que tu tira, não é? Essa marra que tu tem, não é? Tira onda com ninguém, não é? Qual é, neguinho, qual é? Carnaval, cobertura do Carnafront 2017, direto aqui do Sambódromo da Esquina da Federal. E ó, não vá confundir, tá? Era pra ser na avenida, mas como superfaturaram a coisa e a obra não ficou pronta, é por aqui mesmo que as coisas estão rolando, tá? Em instantes tem a eleição do Rei Momo valendo uma bolsa e da Rainha cargo comissionado, que já era pra ter começado, né? Está demorando um pouquinho mais que o normal. Quanto tempo já temos de folia, Mulher do Gogli? 17 minutos. Mulher do Gogli, versão nacional do buscador, que hoje também está com sua função cronômetro, né? Plenamente ativada aqui na cobertura. Espacinho agora para os patrocinadores. Óleo de peroba Naturix, 100% natural e orgânico, não resseca a pele, satisfação garantida ou seu dinheiro de propina de volta. Isso, e sempre lembrando também que a bebida oficial do Carnafront 2017 é o caldo de cana. Eu disse caldo de cana. Vamos lá, galera Transamérica aqui no Carnafront, agradecendo ao Tim Melo. É isso mesmo, Pederneiras? Não consegui ouvir direito aqui por causa do barulho. Parece sacanagem o nome desse, deve ser, né? Deixa pra lá. Eu vou entrevistar aqui uma foliã. Moça, vem cá. E aí, tá gostando? Legal. E o que que você tá achando? Bem louco. Bem louco? Empolgante. Tá sendo bem divertido. Beleza, então. Legal, bem louco, empolgante. Deve ter comprado no Ticket Louco, né? Tem também aqui o rapazinho, olha só, o rapazinho ali dando altos passos de dança aqui no meio da galera, impressionante. Deixa eu ler o nome dele aqui na tabuinha, vamos lá, o nome dele é Marco. Ô, Marco, parabéns! Vai, Marco, vai! É, e em instantes terá início a escolha do Rei Momo e da Rainha cargo comissionado. Agora sim, parece que está tudo liberado, ou não, né? Cobertura do Carnafront 2017 até meio-dia, nós já voltamos ao vivo aqui do Sambódromo da Esquina da Federal. Ó, vai sambando, vai sambando! Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé.

Carna Fronte 2017 e continua a folia! Transmissão ao vivo para você neste sábado de carnaval com o apoio dos nossos patrocinadores. Despertador 5:59, o único com sensor especial que acorda você antes da Federal. Mais um produto com selo de qualidade do japonês. E de volta aqui com a corda toda, pulando tudo, pulando até corda, né? Carta Fronte 2017 chegando agora nos momentos mais esperados de toda a programação, direto aqui do Sambódromo da Esquina da Federal, porque a avenida, você sabe, infelizmente teve as obras suspensas e não ficou pronta a tempo, né? O desfile das escolas de samba, então, acontece aqui, apertadinho nesse espaço, com a seguinte programação. Me ajuda aí, mulher do Gogli! Claro que ajudo, Guilherme. Os desfiles das escolas de samba terão a seguinte ordem. Anote aí. Anotando! Unidos da Pecúlio. Acadêmicos da Tornozeleira. Bandidagem Independente de São Miguel. Obras de Ouro e Unidos da Organização Criminosa. Maravilha! 5 escolas na disputa do troféu Alibaba e os 40 ladrões. Quantos ladrões, Guilherme? 40. E eu já posso ver ali ao fundo, inclusive, a comissão de frente, né, da primeira escola a vir aqui para a passarela. A comissão de frente é... Não essa comissão de frente, tá? Tira o olho do decote da morena, Guilherme. Desculpa, mulher do Gog, desculpa. Safado. A comissão de frente da Unidos da Pecúlio, composta por seu batalhão de advogados. Vamos ouvir um pouquinho do samba. Alô, galera da Pecúlio! Chegou a hora! Mãozinhas pra cima! Vamos lá! Ó, meu rei, me dei mal. Às 7 da manhã me acordou a Federal. Oh, meu rei, ficou louco o bagulho. Federal pegando a turma, nada da Pecúlio. Unidos da Pecúlio já iniciando seu desfile. Lembrando que é a escola com trajeto mais longo, né? Começa aqui na esquina da Federal e termina lá na Justiça Federal. E é também a escola que se preparou por mais tempo, desde 2013, agitando a folia. Tá bonita, tá gozada, viu? E tem até torcida, mulher do Gogli. Pecúlio! Pecúlio! Exatamente, Guilherme. É a mais popular entre as escolas de crime. Digo, escolas de samba. E lá vem a primeira ala agora na passarela, ala da primeira fase. Com fantasias de uniformes de presidiário, adereços de algemas e 85 indiciados. Digo, 85 integrantes. Entrando aí, portanto, na passarela, a primeira alegoria, também carro alegórico das obras Fantasmas. Havia até uma preocupação em relação a esse carro, mulher do Gogli? Sim, Guilherme. É que o carro é muito pesado. O asfalto é mais fino. De má qualidade. Os carnavalescos da Pecúlio não sabiam se iria aguentar. É, por enquanto vem aguentando, né? Mas deixa vir uma chuvinha aí pra ver se não fica todo esburacado. Ô, mulher do Gogli, era pra ter mais gente desfilando na Unidos da Pecúlio. O que é que aconteceu? Os mandados de condução carnavalesca não ficaram prontos a tempo, Guilherme. Que pena, pena mesmo, viu? A festa ia ficar ainda mais bonita. Ah, não temos também a ala das baianas, mulher do Gogli? Também não, Guilherme. A ala das baianas estava prevista na licitação do carnaval, mas foi desviada pelo caminho. Compreensível, compreensível, até porque a Bahia é a terra daquela empreiteira lá, não é? E a velha guarda, cadê? Também não vem, Guilherme. O esquema de transporte dos cabecinhas brancas para o sambódromo melou. Ha. Pô, mas não vem ninguém, então? Eu tô vendo ali só Pierrot, a galera ali no fundo fantasiada de palhaço. Ou será que eles não estão de fantasia, né? Enfim, sinistro. Bom, pra fechar o desfile da Unidos da Pecúlio, vem aí mais uma ala de advogados. Impressionante, impressionante mesmo, é um batalhão de advogados, né? Ô mulher do Gogli, vamos já pra dispersão. A Unidos da Pecúlio passou, a gente nem viu, né? Você que tem presença virtual, graças ao seu inacreditável 4G em todos os recantos do sambódromo, como é que estão as coisas aí na dispersão? Muito agito por aqui, Guilherme. Muita gente se dispersando. Mas a Interpol já está na cola. Bom, então sei lá, entrevista alguém aí, tipo a porta-bandeira. A porta sumiu, Guilherme. Só ficou bandeira. deixa quieto então, hein? Carnafronte 2017. Loteamento Jardim Pecúlio, o terreno ideal para o seu investimento escuso, no desvio perto do hospital. Desfile das escolas de samba, direto aqui da passarela da esquina da Federal, Unidos da Pecúlio acabou de passar, ó, não saia daí porque tem muita folia para rolar ainda. Cobertura do Carnafronte aqui no Front Transamérica até meio-dia. Depois do intervalo tem, vou ver aqui a programação, Acadêmicos da Tornozeleira, Bandidagem Independente de São Miguel, Obras de Ouro e Unidos da Organização Criminosa. Não dá pra trocar de rádio, né? Ó, se trocar, cê dança, hein? Já voltamos com a folia.